Pensava, lembrava de nossas origens. No começo era festa e hoje é muito triste. Todo salão, uma roda, às vezes mais de uma. Salvem raras exceções, não se vê mais nenhuma. Será que a culpa é nossa? Não rola mais o soul. O funk já não se ouve, o Miami perou. Sozinho, pai, fuleiro. Tem gente que acha lindo. Quer é rap nacional, deixa essa merda pros gringos. Cadê o break, meu irmão? Quero ver uma roda. O DJ só quer povão, véi. Aí é foda. Ainda bem que tem uns caras que não desistem. Felizmente os verdadeiros b-boys ainda existem. Jabaquara, Break, Street Wars, Backspin, Kings, Best Rock, Stand Rua, Selvagem, Electro Rock, Bugalu, São Bento, Força Break, da minha quebra, DF Zulu, The Suns, Red, Chris Grill. Pode crer, meu irmão, Deus abençoe os breakers do Brasil. É isso aí, graças ao break, o rap não morre. Na hora que o bicho pega, quem é b-boy não corre. Agora a coisa tá feia, Miami pra todo lado. Cuidado pra que o movimento não seja jogado. Por que será que tocam isso e não tocam rap? Preferem o rap medíocre ao invés de nossos scratch. Será que é muito radical, pesado e diferente? Ou é porque não entendem, não tem QI suficiente? A segunda opção é a mais indicada. Se acham os caras, os fodas, não dizem nada com nada. A parada errada, 200 BPM, comércio da merda. Se tivessem cérebro, seria de uma meba. Nossos rappers também são responsáveis por isso. Ficam num canto na manha, se tornaram omissos. Vou falar o quê? Tem nada a ver com isso? Pode crer, prego, fica fora, não vale a pena. Deixe coadjuvantes roubarem a cena. Vamos virar o jogo, temos poder pra isso. Não podem nos obrigar, temos livre-arbítrio. Com as próprias mãos eles propagam o mal. É mal, fatal, seremos nós os coveiros e um belo funeral. Nenhum b-boy foi responsável por um ato de violência. Os próprios caras se mataram quando tiveram consciência da merda que estavam fazendo.